dá um abraço. Como João, quero ficar pertinho do peito, sentir teu coração me consolar. Eu quero mais intimidade, em tua sala quero entrar, conhecer os teus mistérios. Por isso o mundo tenta me cegar, pra revelar o Apocalipse. A igreja o Senhor chamou, aquele que um dia bem de perto caminhou. Eu sei que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que tens pra quem? Intimidade tem contigo. Se em uma ilha eu me encontrar, te lembrarás de mim. Sei que podes me arrebatar ou abrir o céu pra mim. E se isso não acontecer, sei que um dia descerás pra revelar a igreja além do que João pôde como João, quero ficar pertinho do peito, sentir teu coração me consolar. Quero mais intimidade, em tua sala quero entrar, conhecer os teus mistérios. Por isso o mundo tenta me cegar, pra revelar o Apocalipse. A igreja o Senhor chamou, aquele que um dia bem de perto caminhou. Eu sei que os olhos não virão, ouvidos não ouviram, o que tens pra quem? Intimidade tem contigo. Se em uma ilha eu me encontrar, lembrarás de mim. Sei que podes me arrebatar ou abrir o céu pra mim. E se isso não acontecer, sei que um dia descerás pra revelar a igreja além do que João pode contemplar. Além dos 24 anciãos, além dos 7 castiçais, eu terei a visão. Além daquele que é semelhante ao mar de vidro, além daqueles que diziam santo, quero dizer que eras, quero cantar que és, quero lançar minha coroa sobre o trono. Eu quero ir além de tudo que já conheci, do corpo em glória. Santo, santo cantarei, digno é o Cordeiro, és o Rei. No corpo em glória, santo, santo cantarei, a visão da glória eterna enfim alcançarei. E hoje sim.